41º Festival de Folclore Beira Serra, em Sampaio de Gramaços. Sábado 8 de julho, no Pavilhão Serafim Marques. Ranchos participantes: o Rancho Folclórico Sampaiense, Beira Alta, Sampaio de Gramaços. Grupo Folclórico: as Tricanas de Ovar, Beira Litoral, Vareira, Ovar. Rancho Folclórico Santa Maria de Moura, Baixo Minho, Barcelos. Rancho Folclórico Flores Verde Pinho, do Coimbrão, Alta Extremadura, Leiria. E Rancho Folclórico Santiago de Silvalde, Douro Litoral Sul, Espinho. Não perca este sábado 8 de julho no Pavilhão Serafim Marques, em Sampaio de Gramaços. Às 21h30 o desfile etnográfico e às 21h45 a Noite de Folclore. 41º Festival de Folclore Beira Serra, em Sampaio de Gramaços. Contamos consigo. Está assim lançado o convite para este 41º Festival de Folclore da Beira Serra, que se realiza, como ouvimos, neste sábado, a dia 8 de julho, o festival que é organizado pelo Rancho Folclórico Sampaiense. Tenho comigo em estúdio Manuel Mendes, este senhor que tem estado sempre, desde sempre, à frente do Rancho Folclórico Sampaiense e também na organização do 41º Festival de Folclore da Beira Serra. Sr. Manuel Mendes, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova, então presidente da direção deste conhecido rancho. Também já nos habituou a vê-lo dançar, e muito bem. Vai ser assim, Sr. Manuel, no próximo sábado à noite também vai dançar? Não dança. Já dança. Mas não dança. Já dançou, mas não dança. Tem muita gente lá para dançar. Mas vai surgir trajado, não é? Sim, verdade? Sim. Isso é. É o dever. Quem está em cima do tablado tem que estar trajado. Tem que estar trajado. Sim, portanto, Sr. Manuel, vamos poder assistir a este festival de folclore. Está tudo pronto a esta altura? Felizmente está tudo pronto. Só temos o palco que vai ser montado por uma empresa amanhã, que é um palco que é mesmo próprio para os festivais e que nós alugamos, porque temos o nosso a fazer um novo palco e não foi feito a tempo, mas vem uma empresa de Braga montar cá um palco próprio para o festival. Portanto, tudo está a ser feito a tempo, graças à forte mobilização de todos os elementos do vosso rancho, não sim, é assim? Sim, todos mobilizados e todos a trabalharem, que é o nosso orgulho, é esse, todos trabalharem pela mesma causa. Portanto, é isso que se sente, não é? No rancho folclórico de Sampaiense, é a união entre todos e todos estão envolvidos na organização do festival. Desde esta semana, tem sido toda a semana e vamos continuar até sábado e até domingo. Muito bem. Também ainda continuamos a trabalhar. E já que falamos do rancho e da mobilização de todos os seus elementos, Sr. Manuel, isto é um rancho bem composto, não é? Em termos de elementos. Sim, sentem as dificuldades? Não, por enquanto não sentimos dificuldades. Temos gente suficiente para o grupo. Somos 42 elementos. De várias idades. O elemento mais novo, quantos anos terá? O elemento mais novo, que é uma menina, tem 7 anos, 7, 8 anos. Uhum. E já dança. Já dança. Depois, o elemento mais velho é o Sr. Manuel, ou ainda? O elemento mais velho, atualmente, sou eu. Que tem? 86. 86 anos. Estou no grupo há 47. Muito bem, portanto, o grupo, que é também a idade do grupo, sim, não sim, é? Sim, o rancho folclórico, que fazíamos contas há bocadinho, tem 47 anos de atividade ininterrupta. Faz 47 anos no dia 14 de agosto. Quase a comemorar e as bodas de ouro, Sr. Manuel. Portanto, todos envolvidos na preparação do festival da Beira Serra, que vai contar, portanto, para além da vossa participação do Rancho Folclórico de Sampaio de Gramaços, há 4 ranchos convidados. Sim. Quem é que vai estar presente? Tricanas de Ovar, um grupo muito bom, que é de Ovar. O Grupo Folclórico de Santa Maria de Moura, que é de Baixo Minho, Barcelos, o Reis Folclórico Flores Verde Pinho, Coimbrão, que é de Leiria, Alta Extremadura, e o Reis Folclórico Santiago de Silvalde, Espinho. Portanto, outras tradições, não é? Que sim, vão estar sim, presentes sim. No Sim, sim, sim. Várias regiões vão estar presentes no nosso festival. Portanto, esse também é o objetivo, não é? Sim, é sim, mostrar sim, é o objetivo. Outras danças. Teríamos muito mais grupos para virem. Havíamos muito mais grupos que queriam promotar connosco, mas derivado. Não podemos fazer assim tantas saídas porque as despesas são muito grandes, não é? Porque hoje um autocarro para ir a Braga leva-nos 700, 800 euros, não é? Para irmos ao Algarve fica-nos em 2000 e tantos euros, não é? Sim. 2000 e tal euros. Também tínhamos um do Algarve, mas para o ano possivelmente é que vem o do Algarve. O do Algarve. Tínhamos muitos mais grupos para vir de outras regiões, mas foi os que escolhemos para este festival. Porque para vocês receberem estes grupos, vocês também vão participar. Temos que pagar, e temos que pagar com a deslocação lá. Porque isto é uma permuta, eles vêm ao nosso festival, vocês vão ao festival e nós vamos deles. Ao festival deles. Exatamente. Portanto, exatamente. Acaba por ser, como disse, uma permuta, uma troca em que sim. Vocês recebem estes grupos. É um intercâmbio cultural. Exatamente. E estes grupos também vos recebem nos seus festivais. Exatamente. Portanto, e há um marco importante quando cada grupo organiza o seu próprio festival. Este sim, é o principal sim. Evento do rancho. Sim, não é, sim, sim. É um dos principais eventos dos ranchos, os festivais do folclore, né? Uhum. Portanto, isto acontece aos ranchos que fazem parte da federação. Sim, sim, também aqueles que não fazem parte da federação também fazem, não são, mas nós geralmente temos sempre no nosso festival grupos da Federação de Folclore Português. Sempre. Porque é uma honra fazer parte da federação, não é? Exatamente, porque nós temos o dever de promotar com os grupos federados da Federação de Folclore Português, uhum. Embora haja grupos que estejam aderentes e que são grupos bons, não é? E que nós também podemos meter quando sabemos que são grupos que já estão para entrarem na federação como sócios da federação. Dizia eu que deve ser um orgulho para cada rancho ser parte da federação, porque há todo um conjunto de critérios que sim, vocês têm sim, muitos critérios, não é? Muitos por exemplo, critérios. Por exemplo, no caso do rancho folclórico sampaense, quer as músicas, quer os trajes, não é? Tem que cumprir... Tudo isso. As músicas as danças têm que ser recolhidas por nós, na nossa região, assim como as músicas, porque a música faz parte da dança, não é? E não só, e os trajes também têm que ser trajes recolhidos por nós da região, uhum. Na nossa região. Portanto, vocês não podem estar a interpretar temas de um rancho. Sim, que sim, seja sim, não, isso não se deve fazer. Não é? Podemos estar aqui nós a dançar uma dança do Minho ou do Algarve. Porque vocês representam um património. Representamos uma região, que é o Beira Alta Serrana. Que essa a região da Beira Alta Serrana vem desde da Guarda, né? do Distrito da Guarda, parte do Distrito da Guarda, vem até ali a Arganil, até Arganil, Tábua, Arganil, é a nossa região. O Sr. Manuel também faz parte da Federação, não é? Também faz parte do Conselheiro Técnico da Federação da Beira Alta Serrana. Ou seja, quando é preciso apreciar e avaliar outros ranchos que queiram entrar na Federação, o Sr. Manuel também tem sempre uma palavrinha a dizer. São vistos pelos Conselheiros Técnicos da Beira Alta Serrana, que somos oito, né? Uhum. E que fazemos esse elenco dos conselheiros técnicos e que vamos ver os grupos para depois se puderem ser integrados na Federação de Folclore Português. Muito bem. Estamos então aqui a conversar porque neste sábado, dia 8 de julho, acontece então o 40º Festival de Folclore da Beira Serra, que começa, Sr. Manuel, às 21h30 com o desfile etnográfico. Sim, um pequeno desfile etnográfico, há uma passagem pelo palco. E depois o desfile é dentro do pavilhão. É fora do pavilhão, mas entramos dentro do pavilhão, fazemos a passagem pelo tablado e depois a seguir É o festival. É o festival, portanto, exatamente, com a atuação de cada... De cada grupo. Esse acaba sempre por ser um momento alto, não é? Todas as pessoas querem apreciar... Todos querem apreciar os vários grupos que vêm e ver as danças e os usos e costumes de cada região. Por outro lado, o festival acaba por ser um ponto de encontro, um local de convívio, quer para os elementos dos grupos, quer para a própria população. Sim, também, o convívio começa também logo na chegada, no jantar, é que começam os grupos a conviver, logo assim que chegam na chegada, temos a ação de boas-vindas, antes do jantar, e depois do jantar, depois a seguir... E o jantar também é no pavilhão? O jantar não. O jantar não é no pavilhão. O jantar é fora do pavilhão. Mas no pavilhão também há dentro do pavilhão temos as tasquinhas, duas tasquinhas distintas, onde as pessoas podem comer e beber e refrescar com as bebidas que temos fresquinhas, e que é para as pessoas sentirem isso também em casa, não é? Sr. Manuel, e atendendo àquilo que tem sido a experiência anterior, como é que tem sido? As pessoas aderem, vão ver o festival? As pessoas de São Paio de Gramados, nomeadamente? Não só de São Paio, vem muita gente de fora, não é? E nós temos sempre muita gente para assistir ao festival. Portanto, isso é motivo de grande alegria, não é? Exatamente. Para vocês. É alegria e é um estímulo para que nós possamos fazer muito mais, não é? Isto porque requer um trabalho árduo. Vocês fazem ensaios, não é? Com frequência. Nós... Como é que é? Portanto... Nós temos sempre ensaio todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras temos ensaios, não é? É sempre à sexta-feira. Porque há atuações regulares também, com regularidade. Pois, as atuações. Vocês No sábado passado estivemos na Maia, no Festival da Cidade da Maia. E no domingo estivemos em Tábua. Fomos à Maia e no domingo estivemos em Tábua. E costumam ir todos os elementos? Sim, vai. Vai toda a gente. Às vezes pode haver um problema qualquer, uma pessoa que tenha um compromisso que não possa ir. Isso é normal, não é? Muito bem. Uma doença ou doente, isso é normal. Mas temos pessoas... Pessoas quem está, para substituir. Ou seja, mas quem está sabe que é para cumprir e para marcar presença nas atividades que o rancho tem, não é? Estão sempre prontos para as atividades que nós fazemos. Portanto, os encontros, os ensaios são à sexta-feira, sexta-feira. E também vão todos. Sim. Realmente todos. Portanto, para ensaiar, costumam introduzir novos temas, novas danças. Sim, as recolhas que façamos, depois introduzimos, quando há recolhas, não é? Porque sabe que o folclore não se inventa. Claro. Tem que ser recolhido. E das recolhas é que a gente faz a recriação, não é? pelas recolhas que fazemos. E como é que são os ensaios, Sr. Manuel? São bem, então, tudo no convívio. É um momento de convívio, não é? É um dia que estamos num convívio. Acabamos de ensaiar e continuamos no convívio, não é? O Sr. Manuel, como disse, é o elemento mais velho, não é? Tem 86 anos, está desde o início do rancho, neste rancho, portanto há 47 anos, sempre como presidente da direção do rancho. Sempre ligado ao rancho. Sempre ligado ao rancho. Sim. Sr. Manuel, é esse o segredo para se manter ativo e dinâmico? É estar junto de mais pessoas mais jovens, participar no rancho? Agora não dança, mas dançou até há bem pouco tempo, não é? Sim. Portanto, isso dá-nos vitalidade, é esse o segredo? Sabe que eu estive num congresso há 25 anos, mais ou menos, 25, 30 anos, não posso precisar bem, mas em Guimarães, congresso que tiveram lá, de folclore, não é? E um orador, que era um catedrático da Universidade lá de Guimarães, foi um orador que nunca me esqueceu aquilo que ele disse: que as pessoas que andam no rancho não envelhecem. Está a ver? E é isso que sente. Procuram-me a mim porque é que eu estou assim. Deve ser por causa do rancho. Pois. Porque as pessoas não envelhecem. Sabe que ele era uma pessoa que, um catedrático, fazia parte de um rancho folclórico e foi um dos oradores lá no congresso, e essa nunca me esqueceu. Ele dizer que há muita pessoa que anda a caminhar, né? durante a noite, outras sim, pessoas a caminhar. Mas chegam a casa, sentam-se e vão comer, vão as calorias que gastaram na caminhada, vão recuperá-las quando chegam a casa e comem. E diz ele que a dança é a melhor caminhada que se pode fazer, porque os órgãos do nosso corpo estão todos em movimento. E para além disso, também é um momento de alegria. De alegria, é. A dança é o melhor movimento que as pessoas podem fazer, porque os órgãos do nosso corpo estão todos em movimento. Se houver pessoas interessadas em ir para o rancho, podem estamos ir? Estamos abertos para pessoas que queiram, estamos abertos e temos, entraram agora até um casal novo para lá, uhum. E estamos abertos a pessoas, não é só casais novos, porque uma pessoa com 60 anos ainda é nova para poder dançar. Eu encontro muita gente com 70 e 70 e tal anos e 80 anos a dançarem nos grupos. E como é que tem sido, Sr. Manuel? Vai de geração em geração? Os pais foram, os filhos foram? Sim, então nós temos lá pessoas que anda lá o pai, a filha e os netos. E no seu caso, Sr. Manuel, também tem elementos da sua família tenho, no rancho? Tenho. Atualmente tenho dois netos. Dois netos. Um neto e uma neta. E a neta, que faz sempre um sacrifício às vezes para vir, porque está no Porto e vem. Isso dá-lhe gosto? Dá. É um prazer ver lá os netos. É um grande prazer para as pessoas que andam no folclore verem os filhos e os netos lá. Muito bem. Portanto, o convívio é o essencial. Mesmo as pessoas que queiram aderir ao grupo, estamos abertos para isso. Quem quiser pode aparecer, casais que queiram conviver, que o convívio de um grupo é totalmente diferente. E quem não perceba nada de folclore, não acerta não, não há problema, porque as pessoas que não percebam nada de folclore vão lá e começam a perceber. Muito bem. Muito bem, fica aqui então. Tem qualquer lugar, tanto para cantar, como para dançar, como para tocarem. Há lugares em todos. Há lugar para tudo, não é? Há lugar para todos. Há lugar então para todos neste rancho folclórico sampaense. Sr. Manuel, este é então um momento para convidarmos quem nos está a escutar a ir assistir, não é? A este festival de folclore. Se calhar várias pessoas nunca participaram numa iniciativa destas, deverão fazê-lo sábado, não é? Apoiamos a todas as pessoas que queiram assistir ao festival. Agradecemos a presença deles e iremos receber muito bem. Eu sei que sim, já tenho estado neste festival e sei que é assim. Portanto, para além do rancho folclórico sampaense, vai estar também o grupo As Tricanas de Ovar, o grupo de Santa Maria de Moura, o rancho Flores Verde Pinho do Coimbrão e também o rancho folclórico São Tiago de Silvalde, se não me enganei. Pois sim, não, sim, Manuel. Sim, está certo. Portanto, são todos estes grupos que vão marcar presença ali, podem assistir todas estas recriações etnográficas por parte de cada um dos grupos. Sr. Manuel, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova. Desejamos um bom festival, que corra pelo melhor e que o Sr. Manuel se mantenha também firme no comando deste grupo. Já agora, é difícil comandar as tropas ou eles não, são não, todos não é difícil. Alinhadinhos? As pessoas são todas amigas umas das outras e tudo sabe cumprir o seu dever. Muito bem. Agradeço à Boa Nova pelo convite e agradeço a todos que queiram assistir então ao nosso festival. Lá os esperamos, de que me dão braços abertos para que eles assistam ao festival e bem instalados. E bem instalados, porque há boas condições preparadas para este festival de folclore da Beira Serra. Muito obrigado, Sr. Manuel. Nós damos então por concluída esta nossa conversa na Rádio Boa Nova, em destaque o 41º Festival de Folclore da Beira Serra, já neste sábado, a dia 8 de julho, a partir das 21h30. 41º Festival de Folclore Beira Serra, em Sampaio de Gramaços. Sábado 8 de julho, no Pavilhão Serafim Marques.